Grita, gente, vamos pedir socorro. Só Deus pra nos ajudar, estamos no mato sem cachorro. Grita, gente, vamos pedir socorro. Só Deus pra nos ajudar, estamos no mato sem cachorro. Grita, gente, vamos pedir socorro. Só Deus pra nos ajudar, estamos no mato sem cachorro. O cidadão vive preso, o bandido em liberdade. Vamos unir nossas forças e salvar a sociedade. Grita, gente, vamos pedir socorro. Só Deus pra nos ajudar, estamos no mato sem cachorro. Grita, gente, vamos pedir socorro. Só Deus pra nos ajudar, estamos no mato sem cachorro. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Alô Brasil, você que gosta da música caipira, da história que é contada aqui através dos nossos musicais, sabe da importância que teve Palmeira para a música caipira, né? Palmeira, produtor, compositor, Palmeira, que sucesso fez nos anos 50, faziam muito sucesso. Recordar é preciso no Abrindo Baú, saudosa dupla, saudosos violeiros, Palmeira e Biá. Morrer crucificado na cruz ardente dos braços teus. Cortar um botão de rosa que a natureza transforma em flor. Foi assim tua partida na primavera do nosso amor. Tua decisão não compreendi, essa ingratidão eu não mereci. Diga, meu amor, o que foi que eu fiz para te querer e não ser feliz? Eu pedi a padroeira na hora triste do nosso adeus. Merecer de novo a graça de ver meus olhos nos olhos teus. Passam meses, passam anos e a minha vida leva a chorar. Pois só tive desenganos pela aventura de te amar. Tua decisão não compreendi, essa ingratidão eu não mereci. Diga, meu amor, o que foi que eu fiz para te querer e não ser feliz? Nas mãos de um caboclo parece pouco, mas é importante. Sentir a mão calejada é sinal da dura luta constante. Caboclo levanta cedo, vai pro trabalho, é atuante. Não dá bola pra dureza e mantém a sua mesa. Thank you. Chuvas e calejadas são lembranças do sertão, que tem como documento da dura luta naquele chão. Cantando tinha de tudo e agora topa com a evolução. Pra sua infelicidade, teve que vir pra cidade sem estudo e profissão. Chegando aqui na cidade, enfrenta logo a decepção. Correndo atrás de trabalho, de porta em porta, mostrando a mão. O homem simples do campo aqui vai sofrendo igual um cão. Dificuldade, amargura, lembrando aquela fartura que deixou lá no sertão. Envergonhado depois de tanta humilhação, por não portar documento a não ser aqueles calos nas mãos. E quem viveu do trabalho hoje passa fome em busca do pão. Ele perdeu suas terras e pode morrer na guerra. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. É a nossa boa música caipira, a nossa boa música sertaneja, sempre renovando, sempre aparecendo gente nova, compondo, cantando. E um destaque aqui sempre no programa é para ela, Nayara Azevedo. Corpo, socorro. Agora. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. Caminhando com a boa música sertaneja. Aqui se toca bastante música caipira, sertaneja, cabocla, e a gente recorda os tempos de industrial e fazendeiro. Como pode tanta gente viver apenas cultivando a vaidade? Se nesta vida tudo acaba de repente, é muito fácil compreender toda a verdade. Jesus um dia ao passar por este mundo também um exemplo de amor e humildade. Embora fosse um grande rei nem um segundo, teve um gesto que não fosse de bondade. Por isso eu penso que estamos caminhando, acelerados para os momentos finais. De toda parte, ouço notícias chegando, brigas e guerras são manchetes dos jornais. Violência imperante em todo mundo, o desamor que se vê nunca foi visto. Já não existe um sentimento mais profundo para cumprir a santa lei de Jesus Cristo. Ama ao próximo como amas a ti mesmo, é o que manda a escritura sagrada. Todos que andam por aí vivendo a esmo estão seguindo pouco a pouco para nada. Pobre daquele que tem alguém na barriga, pensa que é forte nem quer respeitar a lei. Ele não sabe nem quer ouvir que ele diga, em todo mundo só existe um grande rei. Do baú com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Vai chegando o mês de agosto, vou tratando do meu peito. Cantar na festa do peão é o nosso plano feito. Ô, chão preto, terra boa é Barreto. Tem gente de todo lado, por estradas e atalho. Tem peões e catireiro e a grande queima do alho. Ô, chão preto, terra boa é Barreto. Fica aqui nossa homenagem nesses versos que eu faço. Aos amigos independentes também fica o nosso abraço. Ô, chão preto, terra boa é Barreto. Tem gente de todo lado, por estradas e atalho. Tem peões e catireiro e a grande queima do alho. Ô, chão preto, terra boa é Barreto. Fica aqui nossa homenagem nesses versos que eu faço aos amigos independentes, aqui fica o nosso abraço. Ô, Chão Preto, terra boa é Barreto. A voz, emoção do rádio. Alô, amigos, trazendo e mostrando e contando um pouco da história da música caipira, eu quero dar um destaque aqui para o Jales e o Soares, e nessa época eu participei também da gravação, declamando, né? O Quadra Óleo, que é um clássico de João Pacífico, um saudoso João Pacífico, e eu falo de João Pacífico nessa gravação, e participei com eles. Jales e Soares... Pequeno ribeirão, e quem pintou foi um pintor desconhecido, um caboclo meu amigo, meu vizinho do sertão. Tem de raridade a sua simplicidade, ninguém sabe compreender. E acham graça de um caboclo sem cultura e perguntam na pintura o que ele quer dizer. Saudoso João Pacífico, a sua bênção. Mas eu digo, conheci esse caboclo humilde, esse pintor, filho de um pequeno lavrador, que tanto ajudou o meu velho pai a enriquecer esse sertão. Hoje tenho meu sertão plantado, agradeço também aquele boi do arado que arou essa terra para fazer a plantação. E esse pintor humilde teve a mais feliz inspiração, que me calou profundo, eis a verdade. Pintou neste quadro a óleo a dor de uma saudade. Eu tenho essa lembrança na parede, esse boi matando a sede num pequeno ribeirão. E esse quadro com toda singeleza, para mim é uma riqueza, como se fosse obra premiada em exposição. Sua lembrança, nossa saudade. Já estou pagando um alto preço. Formando a hora, 20 horas e 32. Terra! Há quanto tempo eu não vejo uma boiada a passo lento nas estradas do sertão. Tempo não escutem meus ouvidos o repicar de um berrante no estradão. Não ouço mais o grito da pionada em desespero no estouro de boiada. Há muito tempo deixei de ser boiadeiro porque a idade me tirou lá das estradas. Era uma boiada firme na areia do estradão. Hoje é saudade e vai pisando no meu pobre coração. Aqueles tempos de peão de boiadeiro, e fui feliz montado em um cavalo, tocando boi por esse chão brasileiro. Era uma boiada, pisando firme na areia do estradão. Hoje é saudade e vai pisando pobre coração. E agora pra cantar com a gente, nossos amigos Marcos Violeiro e Cleiton Torres. Deixa com nós, João Vitor Isaac. É um prazer cantar com vocês. Olho no espelho meu passado refletindo, vejo o vermelho da poeira em meu rosto. Também me vejo com chapéu de aba larga e o meu lenço amarrado no pescoço. Aí então sinto as lágrimas caindo, choro a saudade que em meu peito dói demais. No mesmo espelho vejo passar minha vida e

faço nota e cem. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. A rapaziada tá falando mal de mim, que tenho manias, falam tintim por tintim. Qual é o problema de eu tomar manga com leite? Qual é o meu erro em querer ser um presidente? Pulo de paraquedas, não tenho medo de nada. Maguila, Maguida, isso eu enfrento na porrada. Se ando na rua e alguém me chamar de louco, corro atrás dele, falo mesmo e dou o troco. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. Com meu carro nas estradas, ninguém acredita, tenho 13 namoradas. Piso em brasa quente sem deixar queimar o pé. Sou bom vendedor, vendo até meia com chulé. Mas que culpa que eu tenho se eu já nasci perfeito? Eu cresci assim e ninguém vai mudar meu jeito. Se zombam de mim, podem falar o que quiser. Sou louco, é por cerveja, briga boa e mulher. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. Dizem que eu tô louco, que eu não tô batendo bem, mas nunca me viram rasgando nota de cem. Todos os dias. Você sempre sintonizado. Tony Gobid. 20 horas e 43. Tony Gobid. Tony... A voz, emoção do rádio. Alô, amigos, é a nossa Rádio Terra, a nossa música caipira, a nossa canção cabocla, no chamado Abrindo o Baú. Aí estão eles, é, sempre sucesso, sempre presentes na nossa programação, Gilberto e Gilmar. Meu companheiro. quando já levanta, solta seu canto e dá uma volta pelo campo. Num galho seco a coruja dá um grito, observando o lumiar dos pirilampos. Estrelas brilham sob o teto do infinito, admirando sua imagem na lagoa. Um bacurau solta seu canto tão bonito, e os campos verdes se banhando na garoa. Moço, não afie o seu machado, larga de uma vez a motosserra. Moço, até Deus tá preocupado, estão acabando com a terra. Moço, cada tora que eu vejo na carreta de um caminhão é uma tonelada de tristeza na floresta do meu coração. Descanso abastecendo a natureza. O sapo sai da toca e sobe numa pedra, extasiado diante de tanta beleza. À meia-noite chega um vento sorrateiro, dança e balança sobre as folhas da floresta. O deus da mata é um forte, é um guerreiro, e só nos pede pra salvar o que ainda resta. Moço, não afie o seu machado, larga de uma vez a motosserra. Moço, até Deus tá preocupado, estão acabando com a terra. Vejo na carreta de um caminhão é uma tonelada de tristeza na floresta do meu coração. Tony Gomid, a voz emoção do rádio. Falando, cumprimentando os nossos artistas, nossos violeiros, quero mandar um grande abraço, um alusão para o Praense, Praense que cavou com tantas e tantas parceiros, compositor de ponta, e aqui o Praense se apresenta e muito bem, é Montanha e Praense. Seu coração é muito atroz, parece até que é feito só de gelo. Sem você perto de mim, ciúme dói, é saudade, muita dor e cotovelo. O que sou na sua vida, Deus que sabe, mesmo assim jamais eu quero lhe perder. Tenha pena, minha linda pirracenta, você sabe que o velho não aguenta ficar por muitas horas sem lhe ver. Que pena, meu amor, que pena, chegar dizendo que não pode demorar. Calada nas perguntas que lhe faço, parece até que só quer me judiar. Que pena, meu amor, que pena, podia me agradar um pouco mais. Mal acaba de matar os meus desejos, sem adeus e sem me dar mais nem um beijo. Apressada, abre a porta e se vai. que sou na sua vida, Deus que sabe. Mesmo assim, jamais eu quero lhe perder. Tenha pena, minha linda pirracenta. Você sabe que o velho não aguenta ficar por muitas horas sem lhe ver. Que pena, meu amor, que pena. Chega dizendo que não pode demorar. Calada nas perguntas que ele faz, parece até que só quer me judiar. Que pena, meu amor, que pena. Podia me agradar um pouco mais. Mal acaba de matar os meus desejos. Sem adeus e sem me dar mais nem beijo, apressada abre a porta e se vai. É, vou informando a hora para você que está sintonizado nos 1330 da sua terra AM, 20 horas 54. Tony Gomid, a voz emoção do rádio. Brasil, agradecendo você que está sintonizado aqui na nossa boa música sertaneja, que gosta da canção que mostramos aqui. Vamos mostrar essa canção, chama Saudoso Pai, né? Uma canção muito bonita. Dá um destaque aqui para a dupla Guilherme e Marciel, cantam agora. Meu pai, quanta lembrança ficou de recordação daquele tempo da nossa velha morada, onde vivíamos com todos os irmãos. Fogão a lenha sempre aceso na cozinha, e pra quem vinha era um prazer em receber. Minha mãezinha rapidinho preparava alguma coisa pra comer. Saudoso pai que há muito tempo Deus levou, homem honesto, honrado e trabalhador. Aqui na terra ele cumpriu sua missão, deixou o seu legado sertanejo pé no chão. Sertão. Eu e meu pai com o trator tombando a terra, e os outros gradeando vinham preparando o chão. Abrindo as covas e a semente iam plantando, e minha mãe chegando com o caçula dos irmãos. Na sombra de um árvore era onde ela ajeitava a mesa do almoço pra nossa refeição. Homem honesto, honrado e trabalhador. Aqui na terra ele cumpriu sua missão, deixou o seu legado sertanejo pé no chão. Pro rancho, no caminho sempre ouvia o Chitãozinho Chororó. Chegava em casa, já pegava a viola, pra lembrar de uma morena que um dia me deixou só. Depois de cumprir mais um dia de jornada, o meu pai trabalhava ainda no paiol, dando ração em farelo pros cavalos, pras vaquinhas, e milho pras galinhas, pro galo carijó. Saudoso pai que há muito tempo

coração do Brasil. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. Agradecendo você que sintoniza aí todos os dias a nossa Rádio Terra, em especial nosso Abrindo Baú, programa da noite aqui, falando da música caipira, nesse horário, histórias e canções da dupla Coração do Brasil, Tonico Tinoco, né? Hoje, duas canções, como sempre nesse horário, a canção para hoje, as canções para hoje são elas, Último Adeus e Tristeza do Jeca, cantam Tonico e Tinoco. Pedindo a unir-se ao meu, esta farsa sentida que eu canto seria baixinho meu último adeus. Adeus, talvez não te vejo mais. Se ouvir dentro da noite meus ais, não procure saber por que choro, que depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é um alívio, a vida é tão triste ausente de ti. Seu véu e a grinalda de flores aumentava os encantos seus. Vendo o povo lhe dar parabéns, compreendi que era aquele o último adeus. Adeus, tarde não te vejo mais. Seu fim meus ais, não procure saber por que choro, que depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é um alívio, a vida é tão triste ausente de ti. Histórias e canções de Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Thank you. Chiquinho Beira-chão. Tudo cheio de buraco, a dona lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. O choro que vai cair devagar vai ser sumindo como as águas vão pro mar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quadra representa uma saudade. Histórias e canções de Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. Aqui um sucesso chama outro, vamos seguindo, trazendo e destacando aqui as duplas da música caipira, da música sertaneja, no Abrindo o Baú da Rádio Terra. Ataíde e Alexandre. Eu já fiz as malas, pus no corredor. Não me peça pra ficar se não tem mais amor. Eu não quero nada que não seja meu. Só vim devolver o seu coração que você me deu. Eu já fiz promessas pra ganhar você. Hoje tô rezando pra me livrar, quero te esquecer. Lágrimas do tempo marcaram meu rosto. Tô abrindo mão de uma paixão que virou um encosto. Eu tô indo embora, não me peça pra ficar. Que o trem tá feio, o saco tá cheio, é hora de vazar. Eu tô indo embora, não existe mais paixão. Eu não tô feliz nem feliz, eu só tô mediano. Eu já fiz as malas, pus no corredor. Não me peça pra ficar se não tem mais amor. Eu não quero nada que não seja meu. Só vim devolver o seu coração que você me deu. Eu já fiz promessas pra ganhar você. Hoje tô rezando pra me livrar, quero te esquecer. Lágrimas do tempo marcaram meu rosto. Tô abrindo mão de uma paixão que virou encosto. Eu tô indo embora, peça pra ficar. Que o trem tá feio, o saco tá cheio, é hora de vazar. Eu tô indo embora, não existe mais paixão. Eu não tô feliz e nem infeliz, eu só tô medião. Eu não tô feliz e nem infeliz, eu só tô medião. Vinte e uma horas e 14 minutos. Abrindo o baú com o professor da música sertaneja, Tony Gobide. Canários a cantar, bombicadas de ternura, o casal trocava jura de eternamente se amar. De repente da galera, das avezinhas o amor, surge um gavião malvado, passando o bico encurvado, a canarinha levou. O canarinho coitado seguindo o malfeitor, mas depois veio voltando, muito triste e soluçando, num gorjar cheio de dor. Os olhos do canarinho eu vi molhar no cantinho e chorar pelo seu bem. Uma dor foi me apertando e meus olhos foi fechando, sem querer chorei também. Naquela felicidade que o destino me roubou. Meu viver é solitário, tal igual desse canário que perdeu o seu amor. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Você que acompanha, que gosta da música caipira, que gosta da nossa música sertaneja, que há tantos anos vamos mostrando aí através dos nossos programas, em especial aqui na Rádio Terra, para darmos destaque para Carreiro e Carreirinho. No ponteado da viola, da doelha e o canudil. Quando escuto o som da viola, no meu corpo dá um arrepio. Amanheci inspirado, grandes nomes do passado, na ideia submergiu. Recordei de grandes homens que nesta terra existiu. São nomes inesquecíveis, tantas glórias conseguiu. Nossa terra abençoada, cheia de encantos mil. saiu lá de Portugal, Pedro Álvares Cabral, e nossa pátria descobriu. Frei Henrique de Coimbra, quando aqui ele surgiu, foi ele quem celebrou a primeira missa no Brasil. Outro herói da nossa pátria de coragem se vestiu. Pra sermos independentes, morreu nosso Tiradentes dia 21 de abril. Salve o nosso Castro Alves, na poesia foi macio. Salve o Duque de Caxias com sua espada de 2000. Salve o grande Juscelino que Brasília construiu. Salve o Getúlio Vargas, que na hora mais amarga ele morreu, mas não fugiu. Salve Dom Pedro I, que a independência conseguiu. Lá nas margens do Ipiranga, quando seu sangue subiu, a carta de Portugal ele tremeu quando abriu. Com seu braço rijo e forte, gritou independência ou morte, e ninguém não deu um pio. O maior homem do mundo, o maior que o mundo viu, morreu e ressuscitou, e para o céu ele subiu. Até nos meus simples versos eu pedi, ele me ouviu. Agradeço a Jesus Cristo os sucessos que eu conquiste, que o Brasil já me aplaudiu. Alô, meu povo, as maravilhas desse país. É o programa Abrindo o Baú com Tony Gomide, o batidão de espora. Tony Gomide. Garça Maguari, eu vivo assim alegre desde aquela tarde que te conheci lá no Pantanal, perto de um casebre. Olhastes pra mim, eu me comovi. Ave sertaneja, tua cor cinzenta lembra minha vida cheia de aventuras. A fúria do vento teu corpo sustenta, e tu vai sumindo nas brancas alturas. Existe na vida, vive no meu pensamento, guarda meu carinho nas terras do sul. Música. 21h23. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Eu quero agradecer a você que está sintonizado, que ouve, que gosta da boa música caipira, da boa música sertaneja, aqui no nosso Abrindo Baú, esse grande, foi grande compositor, né? Cantor, saudoso, com seu parceiro Mouraí também, foi um grande sucesso. A gente dá um destaque aqui para Dino Franco e Mouraí. Tony Gomide. Um momento pelas fronteiras do Brasil, com Tony Gomide, no Abrindo o Baú. É o nosso momento pelas fronteiras do Brasil, nosso Brasil fronteiriço, este Brasil continente, das águas do Amazonas, do Verde, dos dois Mato Grosso. Então, para criar mais um Mato Grosso lá, hein? E Rio Grande do Sul, os mais tradicionalistas estão lá no Rio Grande do Sul. Mas vamos falar do Mato Grosso. Mato Grosso, Dino Rocha, Paraty Porã. E o Luiz Bordom, conheci o grande Luiz Bordom, arpista paraguaio, que muito sucesso fez no Brasil. Quantos discos ele acompanhou outros artistas e quantos discos ele próprio gravou com a sua apa paraguaia. Pájaro Tchuí. Tá aí. Dino Rocha e depois Luiz Bordom. Momento pelas fronteiras do Brasil. Ponta Porã, berço adorado onde me criei, te ofereço esta polca sentida. Tu foste um pedaço de minha vida e eu de ti jamais me esquecerei. Thank you. junto pelas fronteiras do Brasil, com Tony Gomide, no Abrindo o Baú. Vai recordar um bom momento, né? Esse cantor foi embora muito cedo, né? Recordar é preciso, recordar é viver um pouco de Dudu da Viola. Consolando um sujeito ao perder seu amor. acalanto de um peito, consolando um sujeito ao perder seu amor. Hora certa, informando a hora aqui na Terra M, 21 horas e 35 minutos. Chão de barro fez a caça pra livrar do gavião. Uma casinha de caipira, sem janela e sem portão. É o pedreiro da floresta, cantador lá do sertão. Ele canta e delira, igual nós no catira, sapateando o pé no chão. Sabiá fez o ninho lá no pomar de frutas. É mais um cantador que vive naquela luta. Seu cantar melodioso faz bem pra quem escuta, sem ter nada escrito. Sabiá canta bonito, sem maestro e sem batuta. Minhas modas são raízes, bem no gosto do caboclo. Mata boa pra arrancar a maritaca do ovo. Gente que arrepia, e ele canta sozinho, não precisa parceria. É o nosso violeiro que canta no puleiro quando vem rompendo o dia. Maritaca fez o ninho. Nossas modas parecem um hino nacional, porque temos na viola um belo som natural. Na batida do pinho, maritaca sai do ninho pra ouvir o som rural. Minhas modas são raízes, bem no gosto. A voz, emoção do rádio. É, há muitos anos nós gostamos de todas as noites do nosso programa intitulado Abrindo o Baú. Abrir esse baú, encontrar as grandes duplas, né? Aqueles que fizeram e continuam fazendo a história da música caipira por esse nosso mundão afora. Vamos dar um destaque aqui para recordarmos um pouco de Belmonte e Amaraí. Quem teve os amores que tive na vida, é gente entendida na mágoa e na dor. Não sabe por certo que um doce carinho, às vezes é espinho em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade de um certo amor. Busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Música.

21h48, hora certa. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. Quero agradecer a você que está sintonizado, que está ouvindo, que ouve 24 horas na nossa Rádio Terra Musical, sempre trazendo os sucessos da música caipira. Quero dar um destaque para esse cantor, compositor, nosso querido amigo Tony Sobrinho, canta agora. Chego dos teus braços, senti de novo todas as curvas do teu corpo. Me desmanchei e me desfiz em mil pedaços. Senti o gosto do gostoso beijo seu. Entrei no mundo que outrora fui feliz. Por um momento você foi o meu remédio. Só veio em sonho para aumentar meu tédio. E foi embora, me deixando a cicatriz. Volta, meu coração não mais aceita te perder. Ele tentou, mas nunca pôde te esquecer. Chorou a falta do coraçãozinho seu. Sente frio, encha de novo meu coração vazio, que faz de tudo meu bem só pra ter você. Ele tentou, mas nunca pôde te esquecer. Chorou a falta do coraçãozinho seu. Volta, traga o seu corpo, que o meu corpo sente frio. Encha de novo o meu coração vazio, que faz de tudo do meu bem só pra ter você. Terra. Passarinho, porque eu vim sozinho. Eu, a viola e Deus, vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho. Cheguei bem cedinho. Eu, a viola e Deus, esperando encontrar o amor, que é das velhas toadas canções, feitas modas pra gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão deixou marcas no meu coração e nas palmas da mão e do pé. Os catiras de uma mulher. Ei, esta hora da gente ir-se embora é doída, como é dolorida. Eu, a viola e Deus.

justiça que o povo pedia em uma cidade de outro estado. Era ali a central das desordens, até pra polícia era jogo pesado. Praticavam terríveis delitos, os tais desordeiros fortemente armados. E o progresso parou sob o tempo, o índice de crime estava avançado. Numa venda de beira de estrada, um fato se deu, esperando um feriado. Lá estavam os bons do gatinho, aquele ambiente estava carregado. Foi chegando um homem sem camisa, e pelos presentes foi observado. E pediu um refrigerante, foi mal atendido por estar mal trajado. Na saída ele disse ao vendeiro, com ar de temor bastante assustado: a polícia anda na minha caça, com toda certeza serei revistado. Faz favor de esconder minha arma, é de grande estima meu Colt importado. E o vendeiro escondeu num balaio, atrás do balcão ficou bem guardado. Presentes que ouviram a conversa naquele momento, o exemplo seguiu. Guarde aí nossas armas também, vamos dar um golpe naqueles vadios. E o vendeiro já foi recebendo toda a grande parte do armamento frio. E o balaio ficou pela boca, e com uma toalha o vendeiro cobriu. Nesse instante chegou a polícia, foi grande surpresa pro tal valentão. E aquele homem sem camisa foi ponto de início da operação. Ele então se recuou dizendo: não é necessário em mim pôr a mão. Só de arma de várias espécies, o balaio está cheio atrás do balcão. Para a prisão em flagrante, após o vendeiro ter sido enquadrado, disse o homem, o tal sem camisa: polícia é glória, bandido é atrasado. Não me julguem que sou dedo duro, só fui personagem do esquema montado. Aos senhores então me apresento, eu sou na comarca o novo delegado. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. Sempre que a história da música caipira for contada, lembrada, este cantor estará sempre se apresentando nos programas, né? Formou o grande trio Parada Dura, depois ele cantou solo, sua participação na música caipira, por último, foi cantando solo. A gente recorda aqui um pouco da voz bonita do saudoso Barreirito. No frio do chão, quantas vezes você adormece desejando um pedaço de pão? O motivo da sua existência é difícil a gente entender, porque existe um castigo tão grande para quem será esta pobre criança que não tem um colchão pra dormir? Pobrezinha está sempre triste, pois ninguém ensinou a sorrir. Ninguém sabe mesmo existe. Nos arquivos não consta o seu nome, mas está nos arquivos do mundo a criança que chora de fome. Deve haver um profundo mistério que permite o filho nascer da mulher que não sabe ser mãe e de um pai que não cumpre o dever. Quem será esta pobre criança que não tem Você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Informando a hora, 22 horas e 6. Tony Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. Abrindo o baú com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. Nesse horário a gente sempre faz uma trinca, né? Trinca de ouro, trinca de sucesso, três canções nas vozes de uma só dupla. Uma dupla de muito sucesso, de muitos anos na estrada, né? Grande Teodoro, hein? Teodoro, um artista importante para todos nós, que é ao lado do Sampaio. Vem há muitos anos fazendo sucesso. Três canções muito solicitadas, três canções bonitas do repertório da dupla, e é por isso que nós vamos fazer agora aqui, tá certo? No Abrindo o Baú, trinca de ouro com eles, Teodoro e Sampaio. Sou caminhoneiro forte que não perde a esperança. Luto pela nossa classe que precisa de mudança. Sigo meu itinerário, vem Deus muito cuidado com os perigos das estradas do nosso Brasil amado. Hoje vou rasgar o pano e falar de peito aberto. Eu não sou contra o pedágio, mas não acho o preço certo. Está marginalizado, caminhoneiro sofrido, escapa dos radares e cai nas mãos do bandido. Meu destino é Deus, quem sabe o meu mundo é infinito. Minha casa é de lata, o meu sono é sempre aflito. Com os olhos sempre abertos, atento a qualquer ruído. Vou dormir pensando nela, acordo com a arma no ouvido. Precisamos de um remédio pra ver se a doença sara. Se o caminhão não rodar, o Brasil inteiro para. Sem ódio, sem preconceito, cumprindo a minha jornada. O meu aperto de mão a todos os irmãos da estrada. Deus está sempre comigo quando a curva é perigosa. Pulso firme no volante, atenção e pouca prosa. Quando a saudade castiga, meu caminhão cria asa. Vou rever minha família, como é bom voltar pra casa. Todo bom caminhoneiro que eu topar na minha frente, vou estar cumprimentando, sorrindo muito contente. Vamos pedir outra vez, do Senado ao presidente, quem tiver poder nas mãos, por favor, tem dó da gente. Profundo, por amar demais quem não pode ser minha, vivendo em dois mundos tão diferentes, igual um escravo amando a rainha. No portão da frente do grande castelo, eu vejo chegar seu marido e senhor, sempre embriagado, não vê que lá dentro existe uma dama com sede de amor. Qualquer noite dessa eu perco a cabeça e jogo no fogo esta minha farda, porque pra mulher que adoro tanto, eu sou simplesmente o seu cão de guarda. Ela tenta dormir em seu lindo quarto da sua mansão, enquanto lá fora, muito apaixonado, eu estou passando outra noite de cão. Vem a madrugada e pra minha tristeza a vejo chorando em sua janela, à espera do homem que lhe faz sofrer, sem saber que eu dou a vida por ela. Qualquer noite dessas eu perco a cabeça e jogo no fogo esta minha farda, porque pra mulher que adoro tanto, eu sou simplesmente o seu cão de guarda. Sangue de caipira, no braço desta viola a minha alma suspira. Por onde quer que eu ande, qualquer chão que eu pisar, a saudade da infância, do meu tempo de criança, para sempre vou levar. Foi morar com Deus, até hoje me arrepia ao contar pros filhos meus. Tinha mula sem cabeça, corpo seco no brotão, assustava qualquer homem. A história do lobisomem, sexta-feira da paixão. Vassoura de guanchuma, logo nossa vizinhança chegava uma por uma, sentado junto à fogueira, olhando a lua sair, a família conversava, só quando o galo cantava é que a gente ia dormir. moda de viola e a missa de Aparecida. Na igrejinha do bairro tinha leilão, tinha prenda, tinha um povo matuto jogando e gritando truco lá no terreiro da venda. Hoje, quando eu encosto a cabeça no travesseiro, tudo isso vem no meu sonho, parece tão verdadeiro. Acordo e sento na cama e pra falar bem a verdade, meu sentimento é tanto que os olhos enchem de pranto e eu choro de saudade. Terra! 22 horas e 15 minutos. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. É a nossa boa música caipira, a nossa boa música sertaneja, a história sendo contada aqui no nosso programa, né? Vamos falar um pouco da época dos circos. É, teve uma época que os artistas se apresentavam em circos e esse du era do circo, né? Eles eram circenses. E a gente recorda aqui no nosso Abrindo Baú, do Estampa o Baú, aí mostra um pouco de Guaraci e Guaraciaba. Meu caminhão é sustento da família, é progresso da nação. A viagem é só alegria, só me dá satisfação. O que eu vejo nas estradas me alegra o coração. Caminhão é minha vida, caminhão. Caminhão é minha vida, caminhão. Oh, oh, oh. As cascadas de verão, o progresso do Brasil deve tudo a caminhão. Agradeço a São Cristóvão que me deu a proteção. Eu queria conseguir resolver a situação. Caminhão é minha vida, caminhão. Caminhão é minha vida, caminhão. Meu fruto é o caminhão que se destaca, tchê. Sem caminhão, Brasil para, já comprei meu caminhão. É sustento da família, é o progresso da nação. Pra viagem é só alegria, só me dá satisfação. O que eu vejo nas estradas me alegra o coração. Caminhão é minha vida, caminhão. Caminhão é minha vida, caminhão. As cascadas e ribeirão, o progresso do Brasil deve tudo a caminhão. Agradeço a São Cristóvão que me deu a proteção. Eu queria conseguir resolver a situação. Caminhão é minha vida, caminhão. Caminhão é minha vida, caminhão. Olha o fim da viagem, sua lembrança, nossa saudade. Abrindo o baú com o professor da música sertaneja, Tony Gobide. Já vem do tempo. Desejos de ouvir distante choro de berrante no estradão passar. Enquanto descansava o gado, fazia um fogo pra esquentar. Em volta todos os peões a sussurrar canções em noites e luar. Meu pai aprendeu hoje se pedaços de três gerações. E hoje sigo os mesmos passos, porque sou pedaços de três gerações. Sinais eu encontrei no chão, no tempo que bem longe vai. E vendo os anos percorridos, até meus ouvidos gritos de meu pai. Num galho seco e torto eu vi a forma que um berrante tem. Parece que o tempo parou onde meu pai ficou, ele ficou também. Meu pai aprendeu seguindo, meu avô pelos sertões. E hoje sigo os mesmos passos, porque sou pedaços de três gerações. E hoje sigo os mesmos passos, porque sou pedaços de três gerações. Beirando estradas dos sertões, restaram só alguns sinais. Botões já se fizeram flores, ganham novas cores, velhos matagais. Menino, hoje meu filho é menino, por aqui passei. A ele vou deixar a herança que quando em criança do meu pai herdei. Meu pai aprendeu seguindo, meu avô pelos sertões. E hoje sigo os mesmos passos, porque sou pedaços de três gerações. E hoje sigo os mesmos passos, porque sou pedaços de três gerações. Você que está sintonizado no 1330 da sua terra, AM, a hora certa, 22 horas e 22 minutos. Tony Gomit, a voz, emoção do rádio. Eu quero agradecer a você que está sintonizado, que está sempre prestigiando, ouvindo a Rádio Terra, fazendo da Rádio Terra a melhor companhia, através dos nossos musicais. E a gente recorda aqui Chico Serra. Sítio pequeno na região da agricultura, são 10 alqueires mineiros, tá lavrado na escritura. Eu planto milho cateto, feijão carioca e rosinha, batata e milho pipoca, um lavourão de mandioca, eu mesmo faço a farinha. Tarde depois da chuva, o sol brilha na ramagem. Quero, quero, sai do ninho e passeia na pastagem. Eu pego meu enxadão, cabo de bambu da boca. No fundo do mangueirão, lá tem escate e montão, cada golpe é uma minhoca. Esporte aqui na roça é a pescaria de vara, pesco bagre, lambari, tabarana e piapara. Na beira do ribeirão, aonde a cigarra canta, minha maior diversão é pescar mangue e chorão pra comer frito na janta. De manhã vou lá pra roça capinar a sementeira, para revirar a terra, usar a de tombadeira. Trabalho de sol a sol e não acho a vida dura. Serroceiro é meu destino, meu patrão é um ser divino que fica lá nas alturas. Todos os dias. Você sempre sintonizado. Tony Gobide. O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? Você é tudo que pedi pra Deus. Você é a luz que brilha em meu olhar. Você está em todos os sonhos meus. Você é tanto que nem sei falar. Você é tudo que sonhei pra mim. É minha cama e o meu cobertor. Nunca na vida amei tanto assim. Eu não entendo por que me deixou. O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? Você é tudo que pedi pra Deus. Você é a luz que brilha em meu olhar. Você está em todos os sonhos meus. Você é tanto que nem sei falar. Você é tudo que sonhei pra mim. É minha cama e o meu cobertor. Nunca na vida amei tanto assim. Eu não entendo por que me deixou. O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você? O que é que eu faço sem você, meu bem? O que é que eu faço sem você? Tony Gorriche, a voz, emoção do rádio. Você está sintonizado na melhor, está sintonizado na nossa Rádio Terra, onde a gente fala e mostra a música caipira, a canção cabocla. Essa dupla vem dos tempos do Canta-Viola, da TV Record, Geraldo Meirelles, que é um programa que revelou tantas duplas na época. Na época também revelou essa dupla, né? E a gente mostra sempre aqui um pouco de monetário e financeiro. Pra rever a minha terra, uma casinha ao pé da serra, o lugar onde nasci. E recordando, revivi a minha infância, meus bons tempos de criança, e feliz ali vivi. Porém agora, moro na cidade grande, mas no meu peito se esconde uma saudade dolorida. Guardei minha alma um passado de alegria. Ai meu Deus, como eu queria voltar à infância querida. Ai que saudade do riacho Buriti, com seu leito caudaloso, onde pesquei lambari. Meu velho pai que madrugava o ano inteiro, pois em sua profissão era um mestre retireiro. Na alvorada, o revoar da passarada alegrava o nosso dia para mais uma jornada. Minha mãezinha, com café na canequinha, de manhã ia ao curral tira leite da vaquinha. Ai, ai, ai, dói a saudade que do peito nunca sai. Ai, ai, ai, velhos bons tempos que não voltam nunca mais. Cidade grande, mas no meu peito se esconde uma saudade dolorida. Guardei minha alma um passado de alegria. Ai meu Deus, como eu queria voltar à infância querida. Ai que saudade do riacho Buriti, com seu leito caudaloso, onde pesquei lambari. E o berrante abandonado celeiro, hoje já não toca mais, pois perdeu seu boiadeiro. E o meu cavalo brilhante alazão, de tão manso que ele é, comia na minha mão. E o meu cachorro, o valente perdigueiro, quando me via na estrada, já latia no terreiro. Dói a saudade que do peito nunca sai. Ai, ai, ai, velhos bons tempos que não voltam nunca mais. Ai, ai, ai, dói a saudade que do peito nunca sai. Ai, ai, ai, velhos bons tempos que não voltam nunca mais. Nunca mais. Velhos bons tempos que não voltam nunca mais. Informando a hora, 22 horas e 32 minutos. Diferente, mas em meio a tanta gente, ninguém é igual a você. Você sabe dar amor, foi meu grande professor que me ensinou a aprender. Meu velho amigo, com você eu aprendi que ninguém deve subir deixando alguém no chão. Você é de bom talento, não evitou sofrimento, procurando a perfeição. Meu velho pai, eu não penso diferente, eu sou a sua semente, mas não chego nos seus pés. Seu exemplo agora eu sigo, meu herói, meu grande amigo, companheiro nota 10. Dia a dia estou vendo que o tempo está

Informando a hora certinha, 22 horas e 46 minutos. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Música sertaneja, canção cabocla, história sendo contada através dos musicais. Essa dupla é de grande importância para todos nós, sem dúvida alguma. Eu estou falando aqui um pouco de Léo Canhoto e Robertinho. É só no baú. Estou sentindo no meu peito uma saudade de uma felicidade que se foi pra não voltar. Felicidade que em meu peito existia da mulher que me fazia um felizardo a sonhar. Felicidade que durou tão pouco tempo, ficando em meu pensamento a voz dela me dizer: vou lhe deixar para sempre na saudade, tenho outro, na verdade não gosto mais de você. Essa mulher de fato deu-me a sentença, foi embora sem clemência, não adiantou implorar. E na porteira ela escreveu com seu batom: vou embora, caipirão, aqui não vou mais voltar. Fiquei sozinho muito tempo a sofrer, mas no rádio ouvi dizer um fato que me entristeceu: que uma mulher que no hospital não viveria se ninguém lhe doaria o sangue igual o meu. Então que em meu cavalo eu montei cortando atalho, eu cheguei ao hospital, fui com carinho. Doei meu sangue, porém disse-me o doutor: fica hoje, por favor, vou lhe arrumar um bom cantinho. Alimentado aqui você vai repousar, porque posso precisar do seu sangue mais um pouquinho. No outro dia o doutor veio me dizer: qualquer dia vou comer lá no seu rancho um franguinho. O doutor disse: você quer ver a mulher, pode vê-la se quiser, é uma mulher bastante bela. Está dormindo igual um anjo que faz gosto, olhe bem pra aquele rosto, tem seu sangue nas veias dela. Quando a vi, reconheci que era ela. Pasmado, olhei nela e lembrei-me da traição. Quando saí, escrevi na porta da saída: quem salvou a sua vida foi o sangue do caipirão. Abrindo o baú com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Vi céu, vi estrelas, vi terras e mares. Eu ainda era criança inocente, chorava se alguém viesse me pegar. Só não estranhava minha mãe querida, que me punha ao colo para alimentar. Thank you. princípios de homem e deixei meus pais. Com fé e coragem comecei a lutar. Um filho que vive distante de casa, a cruel saudade vem atormentar. Toda essa história se passou comigo depois de alguns anos que fui regressar. Já não encontrei a casa em que nasci. Meus velhos partiram para não voltar. Deus me deu, ele veio buscar. Mas ainda resta comigo a esperança que meus pais estão no céu a me esperar. Vocês que me ouvem através do rádio, meus queridos fãs, podem acreditar. Eu não vivo em busca de nenhum sucesso. Se estou cantando é para não chorar. A voz, emoção do rádio. Alô, amigos, é a nossa Rádio Terra, boa música caipira, boa música sertaneja, você tem os modões aqui, né? Sem dúvida alguma, nós temos agora, dar um destaque para essa dupla de muito talento, família de violeiros, Lil e Léo. Botãozinho de rosa, moreninha da pele mimosa, consolar esse meu coração com meia hora de prosa. Rosalina pediu a garupa, minha mula bateu as ferragens. Nessa hora digo francamente, quase que me faltou a coragem. Mas depois eu pensei diferente, o amor é cheio de bobagem. Nessa mula que é campineira, eu levo a rir. Rosalina contou sua vida e as tristezas que ela viveu. Eu também lhe contei meu passado. Coitadinha se entristeceu. Meu peito deu quatro balanços, coração se estremeceu, sentimento bateu e nós dois chorava ela e pra cima. Tem um rancho que eu fiz a capricho, é um recanto que me fascina, onde eu passo as horas cantando, numa rede trançada de crina. São as horas melhores da vida ao lado da ali. Hora certa, 22:56. Pico-pico fez o ninho, o chupim veio e botou. O chupinzinho nasceu, o tico-tico criou. Pico-pico fez o ninho, o chupim veio e botou. O chupinzinho nasceu, o tico-tico criou. Igualzinho o tico-tico, tem um vizinho que fez. Ele também tá criando o filho de um japonês. Tico-tico fez o ninho, o chupim veio e botou. O chupinzinho nasceu, o tico-tico criou. Tico-tico fez o ninho, o chupim veio e botou. O chupinzinho nasceu, o tico-tico criou. Este fato alarmou o nosso bairro inteirinho. O comentário é o chifre na cabeça do vizinho. Tico-tico fez o ninho, o chupim veio e botou. O chupinzinho nasceu, o tico-tico criou. Tico-tico fez o ninho, o chupim veio e botou. O chupinzinho nasceu, o tico-tico criou. Isto é barbaridade, nosso mundo chega ao fim. 90% tá vivendo que nem chupim. 90% tá vivendo que nem chupim. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. Alô Brasil, quero agradecer essa audiência de todos os dias, de todas as noites, de tantos anos. Vamos recordar o saudoso Chico Rei cantando com o Paraná, né? Que bela dupla. Recordar é preciso, recordar é viver. Chico Rei e Paraná. Você me ama, eu também amo você. Não suportando a saudade, voltei aqui pra te ver. Menina, como eu te amo. Oh, morena, como eu te adoro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Prendê-la em meus braços, na corrente do amor. Beijar-te com ansiedade, pra aliviar minha dor. Menina, como eu te amo. Oh, morena, como eu te adoro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Vida me pertence, fizemos um juramento de te dar meu sobrenome na hora do casamento. Menina, como eu te amo. Oh, morena, como eu te adoro. Quando lembro de você, eu sinto saudade e choro. Quando lembro de você, saudade e choro. Você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. 23 horas, 1 minuto. Tony Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Eu quero agradecer a você que está sempre sintonizado com o nosso programa, ouvindo a programação aqui da Rádio Terra. A gente dá um destaque aqui para a dupla de muitos e muitos anos e muito sucesso. Aí estão eles, o Pedro Bento e o Zé da Estrada. Chico Bento era um caboclo que, com um ano de casado, desconfiou que sua mulher lhe trazia enganado. E para ter uma certeza, uma viagem ele inventou, e no mato se escondeu para vingar do traidor. Quando foi tarde da noite, viu um cavaleiro chegar, que apiou e bateu na porta, sua mulher mandou entrar. Ele, louco de ciúme, foi chegando devagar, pela fresta da janela, viu os dois sentados de a par. Ele derrubou a porta e três tiros disparou. Aquele corpo sem vida, estendido ali ficou. Foi a última palavra que o coitadinho falou. Meu filho que eu tanto amava, porque foi que me matou. Chico Bento nessa hora não resistiu tanta dor, vendo seu pai que morria, que ele mesmo assassinou. Foi tão grande o seu remorso do erro que praticou, pra pagar o seu pecado, ali também se matou. Quando foi no outro dia, no triste dobrar do sino, todo o povo acompanhava, dois caixão que ia saindo, na frente e o veinho, que teve um triste destino, criou com tanto carinho o seu próprio assassino. Depois da festa do peão, pra cortar cabelo e barba, foi entrando um forgazão, só por trazer no bombacho a poeira do estradão. Ah, e naquela barbearia teve uma decepção. Ah, o dono da barbearia, por ter certa posição na roda da sociedade, quis desfazer do peão, tirou o forro da cadeira, faltando com a educação. Dizendo que os boiadeiros acostumam sentar no chão. O peão a respondeu: eu não aceito lição, e topo qualquer parada na hora de precisão. Com prata de meu arreio, eu compro qualquer salão. Com ouro de minha espora, faz joia pra tubarão. O resto da minha traia é ouro fino dos bão. Com o sol o freio brilha na boca do alazão. O peitoral é formado com 26 argolão. Todas de ouro maciço, tem mais 6 no cabeção. falando pro barbeiro, foi entregando um cartão com a marca peão de ouro, rei de todas as criação, e puxando da carteira sem fazer objeção. Forrou a cadeira inteira só com cheque de milhão. Três horas e oito minutos. Tony Gomide, o fino da música sertaneja. Eu quero agradecer você que está chegando aí no seu rádio, que está fazendo da Rádio Terra a melhor companhia. Vamos agora, ouvimos aí essa grande dupla da música caipira, sem dúvida alguma. São eles os irmãos Edson e Hudson. Uma mulher de fé

consequências do destino. Também não se preocupava. E o menino após adulto formou e muitos festejavam. E o ricaço na formatura, mostrando a falta de cultura, no momento dali se ausentava. Em seu trabalho de médico, muito ele se destacava. Em qualquer lugar que estivesse, todos lhe abraçavam. Enquanto para aquele ricaço, o destino transformava. A 180 por hora, pai e filho capotavam. Socorridos foram tão mal, levados para o justo hospital, que o próprio doutor trabalhava. Para cuidar dos pacientes, muito pronto ele estava. Só através de aparelhos que o ricaço respirava. Não tinha voz para falar, somente o doutor enxergava. Com as lágrimas nos olhos, ele não acreditava que o menino maltrapilho, que parecia um andarilho, sua vida lhe salvava. Receberam alta, pai e filho se emocionavam. Abraçados com o médico, chorando se ajoelhavam. Com pedidos de desculpas, eles se reconciliavam. Pois a vida por um filho, nas mãos de um doutor passava. Doutor, Deus lhe abençoe, sei que erramos, nos perdoe, são lições que a gente precisava. Todos os dias. Você sempre sintonizado. Tony Gobid. Abrindo o baú, Terra M, a hora certa, 23 horas e 20 minutos. Voltei pro sertão, lá eu não vivia, a fazenda é o meu lugar. Elaia, aquela esteira na porta de casa e o velho candeeiro ilumina a sala e um café pra me esquentar. Elaia, eu subia o velho estradão até o coração do meu sertão, com meu berrante no final do dia, tangendo boi e um leve vento, um cheiro de mato e uma chuva fina no telhado. Sou caipira, essa é minha vida, esse é o meu lugar. Sou caipira, filha do mato. Sou feroz, filha de boiadeiro. Eu abraço meu sertão inteiro. Sou caipira, jeito de mato. Conheço cada palmo dessa terra. Cresci olhando do alto da serra o rei do gado. Grande, voltei pro sertão. Lá eu não vivia, a fazenda é o meu lugar. Elaia,